Band FM. Se o seu problema é comprar, consertar ou repor acessórios para a sua calculadora HP, Texas, Sharp e outras, Aztec tem a solução. Galeria Pedro Rachid, Loja 1, fone 22-7472 e também Avenida Andrômeda 3270, fone 311633. Toda manhã é a mesma coisa. A Lepostiche sai para levantar as principais ofertas do mercado e garantir os menores preços para você. Comprove. Jogo com três malas Zika Especial, só 9.980. E Samsonite, Grota Ferrata, as melhores marcas na maior promoção de malas que você já viu. E olha, a Lepostiche não está cantando de galo, não. Ela garante mesmo o menor preço. Lepostiche, uma empresa que pesquisa o mercado, as suas necessidades e por isso oferece sempre o melhor. Mais Chapaleiros. 6h26, se pediu, tá aí. Yahoo! Miragem. Sétima posição entre as mais. Toda vez que eu fico triste, tão sozinho, dá vontade de correr e te abraçar. Mas a vida quis mudar nossos caminhos. Cada um foi pro seu lado sem pensar. Tento te encontrar naquela estrela, eu não consegui ao menos tê-la. Eu não consegui deixar de te amar. Quis te procurar por tantas vezes, os meus dias passam feito meses. Essas coisas só o amor te explicar. 7 no Radioação, Yahoo, Miragem. A oitava foi Kim Jabelha com Grande Hotel. E a nona, Luiz Melodia, Continua Beija-Flor. Salmos e Caços, né? Bom, isso é o seu bom gosto que você pede e participa durante todo o dia. Agora aguenta, até às 7 tem mais. Mais músicas com a Doceira do Vale. Uma delícia de loja em São José, Taubaté e Jacareí. 6:30 por aqui. Cafezinho pra você. Você merece, né? Você merece. 6:31, atenção, hein? Os ingressos antecipados para a festa da Bandeirantes têm desconto e serão vendidos até sexta-feira nas lojas Oscar Calçados, no centro, na Rua 15 de Novembro, Jardim Paulista, na Pedro Álvares Cabral, e no satélite na Avenida Andrômeda 1868. Ingressos têm preço único e estão sendo vendidos a 1.500 cruzeiros. Na sexta e no sábado, o Casablanca colocará postos móveis de venda de ingressos em toda a cidade. Fique ligado na Band e saiba os locais exatos. As bilheterias do Casablanca abrirão na sexta e no sábado às 11 horas da manhã, para que você possa adquirir o seu convite, porém pelo preço mínimo, que é 1.500. Já na hora, vai custar mais caro. Então, compre antecipadamente, garanta o seu lugar na festa e economize um trocadinho para poder tomar uma serva com a gatinha lá dentro, né? 6:32 são as mais. Bandeirantes. 6:32, você tá anotando tudo. Daqui a pouquinho a camiseta da Malharia Catarinense vai vestir você pra esta primavera que tá chegando. É, camiseta lindona. Tem também um par de convites pra sexta-feira, o Casablanca. Você já entrar no clima da festa da Bandeirantes. Posição 6, com a qualidade digital. In Excess by My Side. In the dark of night, though the small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers. Some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his face is there haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, his face is there haunt me. Well, I wish you were so close to me. 6:35, o top meia dúzia da segunda-feira, no Radioação Inexas, by my side. Bom dia, FM, para todas as estações. 6:35, vamos embora até as 7, tem as mais com a Doceira do Vale, uma delícia de loja em São José, Taubaté, Jacareí. As mais bonitas do dia. Essa é mais uma faixa do disco da Band, também no Paradão. John Bon Jovi, Santa Fé. See that no man is an island. Good things come to those who wait. But the things I hear are there just to remind me. Every dog will have his name. The spirits, they intoxicate. Tried to say it's too late for me. Tell my guns I'm coming home. I swear I'm gonna live forever. Tell my maker he can wait. I'm hiding somewhere south of heaven. John Bon Jovi, faixa do disco da Bandeirantes, Santa Fé. Acesse a outra faixa do disco, Inexus, Vai Mais Cedo, que é também o tema de inverno da Bandeirantes, para te esquentar um pouquinho. 20 para as 7, daqui a pouquinho eu vou dar mais um LP da Bandeirantes. Você escreveu para a caixa postal 51, dizendo: eu quero ganhar um disco da Bandeirantes e meu locutor predileto é o Tony Rezende. Daqui a pouquinho eu vou dar um disco para você, tá? Fazendo figa e rezando. Enquanto isso, vamos conferir a posição 4 do Radiação Dinheiro. Você que escreveu, agora vai ganhar o seu disco da Band FM, autografado pelo seu locutor. Ok, saindo mais um disco da Bandeirantes agora pra Andréia Cristina P. Dias. Andréia Cristina P. Dias, da Avenida Cassiopeia, 280, no satélite. Eu, Tony Rezende, na caixa postal 151. Leva um LP da Bandeirantes com as grandes músicas da nossa programação, tá? Um beijão pra você, Andréia. Obrigadão pela atenção. Vai levar um disco pra você, tá? Andréia, da Avenida Cassiopeia. Depois do cafezinho, as três músicas mais balas de hoje. Aqui faltam 13 minutos para as 7 horas. Daqui a pouquinho tem a Voz do Brasil. Olha, quero alertar você que você ainda não ganhou. Você que ainda não ganhou LPs, ou você que ainda não ganhou convite para curtir a festa da Bandeirantes esse sábado no Casa Blanca. Tranquilo. A festa é da Bandeirantes, quer dizer, tem presentes para você. A terceira é o Elton John. You can wrap a piece of the sky. You can break the rules before you try. You gotta love someone. You gotta love someone. You can stop the world. Steal the face from the moon. You can beat the clock, but before high noon, you gotta love someone. You gotta love someone. You can find a life with a reason. You need two hearts. Elton John, you gotta love someone. terceira, né? A terceirinha. É o pódio da Bandeirantes com a terceira música, a medalha de bronze para Elton John. Até as sete, as mais bonitas de hoje. A Pintana número 2 agora. De volta entre as mais. No pódio da Bandeirantes, como sempre, Bryan Adams, I Do It For You. Sete, posição 2, Bryan Adams, I Do It For You. Everything I Do, o tema do filme Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões. Aliás, grande recorde de bilheteria no cinema mundial nos últimos 5 meses. A terceirinha, Elton John, You Gotta Love Someone. Faltam 5 para as 7. Não! Andrea, você não tá rezando bem, não, hein? Foi Guilherme Arantes sob o efeito de um olhar. Calada noite preta, noite preta. As mais apavorantes. Hoje no Rádio Ação, a música mais bonitona, mais gostosona de hoje. No Batfone 21-2003. A segunda foi Brian Adams com Everything I Do It For You. E a terceira é Elton John com You Gotta Love Someone. Passaram por aqui também Guilherme Arantes, Não Religião, Angélica Luiz Melodia com o Nome da Flor, Kid Abelha e Yahoo, e Nexas, João Bon Jovi e Engenheiros do Havaí. Foram as 12 músicas mais bonitas de hoje. Vamos voltar para fortalecer aqui o nome da ganhadora de um disco da Bandeirantes, mas do Tony Rezende. O primeiro disco que eu dei hoje saiu para Andréia Cristina Dias, da Avenida Cassiopeia, 280, no Satélite. Andréia ganhou um disco autografado do Tony Rezende, um disco da Bandeirantes com os grandes sucessos. Pode passar aqui entre 8 da manhã e 18 horas com documentos e apanhar seu disco. Tá, Andréia, aquele beijo. E você que já escreveu, ainda não ganhou o disco, daqui a pouquinho, depois das 8, eu vou dar mais discos pra vocês, tá certo? E amanhã, a partir das 6 horas, aparecem por aqui as 12 músicas mais bonitas do dia. As mais voltam com a Doceira do Vale, uma delícia de loja em São José, Taubaté, Jacareí. A gente se encontra daqui a pouquinho, depois da Voz do Brazuca, às 8 horas, com mais um monte de músicas legais, discos e convites para festa de aniversário. 4 anos de festa no ar, até lá!